afrontando a estrada ao pó, sempre avante, garbosos gentis. Pois assim, juvenis, de jota a leais, corajosos e bravos leais. Juvenis, isto que é viver, canto levantar e o vou deitar. Vem aqui pra ser, venham todos ver como marcham os bons juvenis. Avançai, juvenis, afrontando a estrada ao pó, sempre avante, garbosos gentis. Pois assim, juvenis, de jota a leais, corajosos e bravos leais. Juvenis, isto que é viver, que eu vou levantar, que eu vou deitar. Tem a quem trazer, venham todos ser, como marcham os bons juvenis.